pesado, ingresso, reporte aliado e pronto. Vitor Líder, Juliette. 4, solo 30, velho direito, solo 1, 2, 1, 19. 19, boa tarde, 34. para o localizador curva esquerda na praça 135 para localizar. Para 3 metros de 2 metros de 0,0. alerta para o sequenciamento, mantenha a 320 Bravo, limite para a área 280 de Salvador. Thank you. se afastando do setor sul, onde ele está. Londrina 190 no sul.

1-3-1-3. Depois que separa a informação, a lenta do controle 1-2-0-8. Estamos cruzando 3-5-0-0-0. Faz o 2-0-0-0. segurança livre para a coordenação. Mais de 20 área, seja do Camaçari, mas tem 36 anos, seja o modo Itália ou algo. O teu cheque do que? O teu cheque no final dessas contas, tem que dar uma identidade. por solicitação do controle após a decolagem, está restrito ao nível 090. Suba e mantenha o nível 090 até 30 minutos.